globalização. O plano é globalização. A globalização. A meta é a globalização. A globalização. O objetivo é globalização. A globalização. Globalização. É isto que é a globalização. A globalização.